bom dia. Informação em curso à Índia, confirmando o sobrevoo corredor forte até 2000 milhas. Terceiro para 4.026, Xané 6.25. Decola da 1.07 com curva à esquerda após a decolagem. Controle 1.20.8, torre 1.18.95 e aciona o padrão 0.171. Correto, parte 4, 2 a bordo, para acionamento, táxi, decolagem, chame a torre em 1.18.95, o ajuste na 0 no meio, bom voo. Alfa, livre sonagem, um ponto táxi. Ainda não liberar um motorizado táxi, atente com o site, reporte para ingresso. Sim, ainda não liberar Alfa. Estacionamento 225, desce para 2 mil pés, permanece o ajuste, autorizado final do procedimento elétrico, após a estabilização. Ciente, descendo para 2 mil, autorizado no ILS, estacionamento 225. Gol no 922, desce para nível de voo 050. Desce para 050, na 2, vai. Autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi. Reporta táxi com azul 4234. Gol no 922, reduz a velocidade para 2309. Qual é o número para pouso do Xander BA 225, senhor? Número 1 para pouso. Pasto. Passarela 2223, chame centro, resiste na frequência 128.8, alterna 133.3. 135, decimal 3. Passaria do 2223. Patão Romeu Charlie X-Ray, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 135.3. Bom, volta. Gol no 922, desça para 3.000 pés, ajuste na 096. Desça 3.000, sentiu, volta. Controle Salvador, bom dia, Azul 4298, levando 200 para o nível 150. Azul 4298, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. A Mari desce para o 050, Azul 4298. Scanner 6225 está no localizador. Scanner 6225, complexo final do procedimento. Ele é chamado na frequência 118 desse 6295, boa. 2, Scanner 6225, 3 mil do externo. Scanner 6225, ajuste no 097, já pode baixar travado. Vai reportar baixado e travado. Azul 4234, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 017, agora um voo. 017, está sendo 4234, Índia Alfa, táxi, graças para a programação, 4234. Scanner 6225, passou externo, baixou, travou. Scanner 225, autorizado, pouso, pista 10, vento 060 graus, 038. Autorizado, pouso, cabeceira 10, Scanner 6225. Salvador, cordial, bom dia, o Azul 4234, já pronto o ponto de espera da pista, por aí, Azul 4234, muito bom dia, mantém o ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera da 10, 4. Azul 4234, tem condições de alinhar e decolar 5 autorizado? Gente, fique atento ao foco sem da Avianca no final do 10, após o mesmo passar, autorizado alinhar e manter, a princípio é o ano de hoje. 625, sola 55, revê à direita e chame solo em 121, décimo 9. Solo 1219, chalé 622. Bola 922, Jesus, chama 0 no site, continua a aproximação, aguardando o cristalismo. Aguardando, sentido. Chané 6225, bom dia, táxi via Alfa Juliette 01 ao portão. Alfa Juliette, portão 01, Chané 6225. Juliette Romeu, bom dia. Informação em curso à Índia. Confirma o local de sobrevoo. Mike Juliette Romeu, autorizado Salvador, Salvador. Inicialmente 500 pés, prosseguindo curva à direita após a decolagem da 17, indo litoral sul. Inicialmente paralela, após em coordenação com o controle para prosseguir para São Rafael. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95 e aciona 0115 no transponder. Liberal, Alfa Lima, tem cabeceiro no 7. Luna 922, autorizado pouso, pista 10, vento 060 graus, 042. Deve pouso, 922. Azul 4234, decolada 57, semicontrole, 120, décima 8. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, contato radar, saída Puca, submantenha 370. Na PUCA 370, Azul 4234. 0, caso positivo, pronto, copy. Foi 3179, chamando pra copy. Gente, tá 3179, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5117 no transponder. Centro 179 correto, portão 10, chama o próximo espectramento. Voo 922, táxi via Alfa, Juliette, meia dúzia, portão. Chané 6312, bom dia, chegada a Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 097. 060, ajuste no 097, Chané 6312. Controle Azul 4298, solicitamos aqui agora pelo 045, interceptor para o localizador. Sim, está autorizado. Azul 4298. Autorizado em 2000, Azul 1498. Como no pronto, Tanto 663, Alpha Live, Descent Level 050, QNH 1017. Apolo 605, chegada Bonf, desça para Nancy, voo 070, que negar no 097. Aguardando transferência de controle. Autorizado cruzamento do campo, curva esquerda, Índio November Alpha. Localizador, azul 4298. Azul 4298, completo sinal do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 118.95, azul 4298. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Torre de Salvador, azul 4298 no localizador. Azul 4298, ajuste no 017, reporte baixar travado. Reportar baixar travado no 017, 4298 azul. Seguiça para nível 080. Meu Índia 90 é alfa, mantenha-se em condições visuais, corredor forte, um no meu pé. Corredor forte, um no meu pé, em condições visuais do Índia 90 é alfa. Autorizado de Itapa, Xané 6312. Direto de Itapa, Xané 6312, obrigado. Azul 4234, chama centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, azul 4234, avô. Azul. São 3663, desça para 4 mil pés, ajuste na 094. Certo, Country 66 Street, descend 4,000 feet, KNH 1017. Okay, now that's correct, 1017, 4,000. Chanel 6312, desça para nível de voo 050. 050, Chanel 6312. São 3663, retoração para final do procedimento LS, curva esquerda, proa 200. Ok, Jay, Haran, 200, what will be my limit? Initial localized course, down 3663. Ok, Jay, Haran, 200, the limit will be the localizer course, down 3663. Runo 605, desça para nível de voo 060. Salvador, o azul 4298. Azul 4298, táxi Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Ok, reportará na Juliette para ingresso, azul 4298. Runo 6312, desça para 3000 pés, permanece ao ajuste. 3.000 pés, 1.017, Xanã 63, ano 2. Quase 4298, ingresso Juliette 03, ao portão. 703, azul 4298. Para nível de voo 050. Tango Bravo que Luiz confirma na toque remetida em Vera Cruz. 605, confirma a velocidade indicada. 2409, vai 3304, reduza para 2309, número 4 na aproximação. Tem algum apoio? Estamos com a infraero ao telefone. Olha, a companhia do solo pediu, nós confirmamos, tá? Gente, vamos contactar então a infraero, ok? Negativo. Já está contatado. Velocidade para 1709. 1709, o Xanã 63, 12, sim. Inicialmente, táxi até o através do meia, 12 aguardando instruções. Está subida para 2.500 pés para treinamento. 19 Alfa, autorizado 2.500, ajuste no 097. Autorizado, ajuste no 097. Essa situação da Israel, uma vez acionada pela companhia, ainda lhe perguntar para entrar em contato com a gente e confirmar a necessidade? Proa 040, limitado pelo localizador. Pisa 040, limite a localizadora, Xané 6312. Aqui confirmando se o senhor tinha entrado em contato com a gente via fonia e comunicado do passageiro passando mal. Foi só isso que aconteceu. Ah, tá. É, a gente está comunicando com a companhia e pediu para eles um auxílio do paciente quando na chegada, porque ele tinha passado mal a bordo e precisa de algum cuidado agora na chegada. Obrigado pela atenção. Na 6312, para final do procedimento LS, curva direita, proa 070, reporte estabilizado. Direita 070, vai reportar estabilizado, Xané 6312. O Bravo, que Luiz, que pronto, copy. Salvador, Salvador, toque arremetido em Vera Cruz, o nome PES, decolagem da 10, curva direita via corredor Axé. Controle 120, decimal 8, torre 1, 18, decimal 95 e aciona 01, 16 no transponder.